primeira aos pressionamentos. Portaré. Oito, boa noite, a linha decola pistão 1, 0, vento calmo. Virando base 17, Índia November Alpha. Índia November Alpha, utilizando ataque arremetido da pista 17, vento calmo. Livre de ataque arremetido 17, Índia November Alpha. Número taxi vai a Repron Indian Alpha, on the point of runway 10, contact tower, frequency 118.95, runway 10.14, good to choose. Clear taxi via India, building point 10, contact tower 118.3, correction 118.95, crash 1014, personal 020. Direção 238, controle 1, 19, 8, boa noite, bom. Controle, Salvador 1980, boa noite, bom trabalho, 868. Salvador, 1970, posição meia dúzia, possibilidade de treinamento. Bom, 1970, porém de solo, depois era nave do Portugal, livrar retaguarda, tá ali, puxa pra estar. E após o TAP, livrar retaguarda, autorizado, puxa, em coordenação, gol 1970. 7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado para que arremete da pista 17, vento 040 graus, 2 nós. Autorizado para que arremete 17, Índia November Alpha. Tower, muito bem, aqui está o 020. Holding point, runway 10, full ready. Portugal 020, clear to line up and take off runway 10, land calm. Tudo para line up and take off runway 10, Portugal 020. 972, desça para 2000 pés, que é negão no 0 no 4, autorizado LSX, vai reporte final estabilizado. Repete, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alfa, mantém esperando para o Itapuã. Mantém esperando para o Itapuã, Alfa, no ponto de espera da Uno Zero, torre em 1195, que é legal no 0, no 4, boa viagem. Controle Salvador, Oceano 6258, estabilizado e LS. Gente, completa a informação, torre 6285. 6285, 6258. Só 3152, desça para 3000 pés, que é legal no 0, no 4. 3000 pés, desce no 0, no 4, 3000, segurou. Salvador, Oceano 6258 e LS X-Ray estabilizado. Oceano 6258, ajuste 1-0-1-4, continua a aproximação, faça o check no 3 pouso, agora a pista livre. 6258. E já no Rembrandt, a posição é com tráfego nacional? Afirmativo. Condições de passar a retaguarda do mês? Pode seguir na retaguarda. Autorizado para o meu patrocinal da pista 1-0 pela retaguarda do tráfego e reporta girando a base da pista na 7. Autorizado prosseguir para a final 1-0. Está autorizado cruzar o eixo da 1-0 na reportará girando base da 1-7 de novembro. Meia 258, informa o tráfego Charlie 150, Salvador de Itapuã, vai cruzar a final da pista 10 a sua retaguarda, não interfere com o pouso. Gente do tráfego, 6258. 6258, passa o check do trem de pouso, livre pouso, pista 10, vento calmo. 6258, livre pouso, 10. Portugal 020, Airborne 85, Question Airborne 845, contact Salvador Approach, 119.8, good night. Olá, Nainek. Boa noite. Obrigado. Portugal 020. Todos muito... Boa noite. Portugal 020. Na PUC. Departure 1000. 7 under 5.

15 de novembro, Alfa, autorizado o toque remetido, pista 1, 7, vento 090 graus, 2 nós. Autorizado o toque remetido, 7, 15 de novembro. Autorizado. Confirma Alfa, estilo baixo 3, posição 62. Posição 08, do baixo 3, atende para o sinalizador. 08, grato, 08. 05. Então, 2005. Receptor, voo 972. 972, completa a aproximação, foi 18895. Cruzão, voo 972, receptor. Possível? Voo 972, receptor final, a 3,4 mil do BGC. Gol 1972, continua a aproximação, ajuste 10014, cheque trem de pouso, guardando a trilha. Estou retificando 2 milhas para o externo, ok? Sim. Gol 1170, decolado 249, controle 119, destino 8, boa noite, bom voo. 198 com controle, muito obrigado, boa semana, gol 1170. Controle Salvador, boa noite, gol 1970, está passando 1500 na sua escuta. Gol 1970, contato com a decolagem, saída da FUCA, sua para a linha 370. 370, com a escuta da FUCA, gol 1970. Em Geronimo Mirava, quando se transporta a rede da Guarda do Trânsito Nacional? Prossegue em Geronimo Mirava. O 1972 informa o tráfego, sai 150, irá cruzar a sinal da pista 10 só a retaguarda. Não interfere com o pouso. 1972, check. Faça o cheque do trem de pouso, tem livre pouso, pista 10, dentro 0 setor, grau 3 mais. O 1972, livre pouso, pista 10, 900, 070 graus, 3 nós. Ô, 970, vive por. Engenheiro General, você corre? Na escuta, Engenheiro General. Engenheiro General, só pode usar o sinal da pista 110. Ingresso na sinal de 3 milhas da pista 17, mantenha espera aguardando a autorização de saque remetida. Prezado táxi, via Engenheiro Alfa, no ponto de espera 110, 2, 1, 2, 4, 5, querem entrar no 04, boa viagem. 2,95, pode esperar o 10 na via, boa. Boa, tá 302. Tá 3152, ajuste 10, 14. Continua a aproximação, faça o check no trem de pouso aguardando. Live decimal 45. 46.085, se leva 11.45, é Portugal, 020. Boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. Maduro, gol 1972. 972, prossegue Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7, gol 1972. Segunda flor de Z4, gol 1170. Guarde com a relação 1170. Muito obrigado. Com 2-9. Livre pouso, tá 3252. Confirma 3152. Confirma Salvador, o seu mesmo. Confirma o controle. Confirma. Confirme para o controle, saiu o recortado. Zero, nove, oito, linha, você em pista 0. Novembro, alfa, na pista 17, vento 060 graus, 2 nós. Toque remetido no 7, em novembro, alfa. Trans 3152, solo 55, livre direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Então, é o Recife 2685, 2545, Muito obrigado, boa semana, até. Boa noite, meu voo. Azul 4107, na proa de Duna, autorizado LS-100, porte final estabilizado. Recibo 2, Alfa Juliette, Cordão 3. Alfa Juliette, Cordão 3. Cordão 3. General no 0, no 4. Número Alfa Tocoia remeteu aos 57, autorizado o circuito pela direita, reporte girando base para 17. Autorizado curva direita, vai reportar girando base para 17. Liga na General. Uma 098 de Colômbia 57, controle 119 decimal 8, boa noite, bom voo. 098, cordial, boa noite, vai tomar. Olhe, Salvador, cordial, boa, 098 da voo, decolou. Vamos 098, contato radar na decolagem, sou nível 370, saída pouca. Pouca 370, 098, boa. General Bajana 7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado, toque remitido na pista 107, vento 0, 40 graus, 2 nós. Sim, toque remitido na 7, Índia November Alpha. Janaína Alfa, tá com o RMT 01, autorizado o circuito pela direita, reporta na base da Zona 7. Autorizado o circuito pela direita, vai reportar a base da Zona 7, Janaína Alfa. E para a coordenação, Janaína Alfa vai fazer o pouso final. Sim. Uno 098, chame centro Recife, 2085, alterno 2545. 2085, 2545, voo 098, boa. Só 3891, desça para 2000 pés, autorizado a final dele até 6, pode final estabilizado. Tá. Então, autorizado o pouso pista 1 na 7, vento calmo. Gente, liga o pouso na 7, o índio não vai parar. Vento calmo. Localizador com a pista vista azul 417. Azul 417, 2895. 2895, obrigado. Frequência livre. Sobre Salvador, boa noite, azul 417 no ILS. Azul 4107, ajuste 1014, continua a aproximação, faça um cheque nos riscos, aguardando a realização. Azul 4107, informará quando tiver abaixo do lado. Passando externo baixo travado, azul 4107. 4107, livre pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso 10, azul 4107. Do 4107, solo 09, livre direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Aqui, track aqui na posição. Confia? Pode ser o pessoal backtrack aqui na posição e livrar na Fox. Azul 4107, tem pra ficar agora no final de condições de ligar na Golf. Gente, graças, solo 121, decimal 9, direção da liberação. Em Salvador, TAM 3891, estabilizado no NSX-Ray, visual, baixa trava. TAM 3891, no ajuste 1014, posto aproximação do radar, pista livre. 1014, TAM 3891. TAM 3891, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 2 nós. Autorizado, pouso na 10, TAM 3891. Salo Salvador, boa noite, azul 4107, livre na sua escolha. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4107. 3891, solo Alzona 2, livre direita, solo 1-9, chame o solo antes de ingressar na X-Ray Alpha, boa noite. Direita 1219. Solo Salvador, é o TAM. 391. 391, ingresso na Alfa, retaguarda da aeronave da Azul, taxia via Alfa, Juliette para o portão 2. Na retaguarda do Azul, Alfa, Juliette. Portão 2. Para o 2, portão 3, 2, 1. Azul 4062, acena identificação, desça para o nível 050, chegada Mari, Kenengão no 014. 4062, corrigindo, autorizada por ODTAP. Azul 4062, desça para 2.000 pés, que é legal no 0 no 4. Voo Lulu 72, boa noite, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, Kenegão no 0 no 4. 908, boa noite, essa é a identificação, dessa para o nível 060, chegada na área, que é legal no 0 no 4. Cada pro WhatsApp. Azul 4062, autorizada sinal de LSX-Ray, reporte final estabilizado. 172, desça para 3 mil pés, que é legal no 0 no 4. 172, vista para 2000 pés, autorizado o sinal dele é 7-2, reporte final estabilizado. Vai reportar estabilizado no 7-2. Azul 6908, vista para 3000 pés, que negão no zero no quarto. Estabilizando o visual, 4062. 4062, compete a aproximação, 2895. 2895, Andrés. Salvador, boa noite. Azul, 4062. Azul, 4062, altimetro 10114. Continua a aproximação, sessão check no site, por favor, dando a realização. 062. Azul 4062, faça um cheque no trem de pouso, livre pouso pista 10, vento 3, 50 graus, 2 milhas. Livre pouso 10, azul 4062. Estabilizado, Gol 972. Gol 972, compete aproximação, correção 2895. 2895, bom trabalho. Azul 6908, desça para 2000 pés, autorizado a final do LSXE, porte final estabilizado. 2000 LSXE, final estabilizado, azul 6908. Salvador, Gol 1972, passando Serra Baixada Travada. 1172, continua aproximação, hoje o destino 0114, cheque de pouso aguardando pista livre. A Baixada Travada aguardando pista livre. Azul 4062, solo aos 30, livre direita, solo 121, destino 9, boa noite. 1172 e repouso pista 10, vento 330 graus, 2 nós. E repouso 1172. 3 posição 06. Lote 306, azul 4062. Afirmativo, parte 3, posição 06, 3 para sinalizadores. Estabilizando o lote, que é a capa vista azul 6908. Azul 6908, sobre a torre agora, 6895. 6895, boa. Torre Salvador, Cordial, boa noite, azul 6908, transfere. Fui, LS, tem a capa vista. Azul 6908, boa noite. Altimeter 10014, continua a aproximação, checkpoint pouso, aguardando a autorização. Aguardando, né, Lázaro? Pega o fogo até o ombro, vou por hora. Agora eu comprei Maceió. Formação em Porto Bravo, ajuste 1-0-1-4. Ativo, tá, pronto, 4, 3152. Então 3152 para Maceió, nível 330 autorizado, via 358, decolagem de Sono 0, com primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo Caju. Controle Salvador 120.8, confirmando 119.8, controle, torre 118.95. Aciona 5555 com 3152. 60 graus, 1. Repulsão 0, 1, 9, 0. Com 3152, chamei pronto para o Chimex Salamento.